Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição de Musicália, aqui na Rádio Interweb. Hoje é dia 8 de Abril de 2011 e demos início já a mais uma edição de Musicália com Want to Live Forever, um original dos Queen, aqui interpretado pelos Doom. Vamos agora seguir com mais dois temas, duas músicas que certamente, ou pelo menos assim esperamos, lhe permitam sonhar e ter alguma paz. Sinead O'Connor traz-nos Nothing Compare e os Enigma façam-nos viajar até o passado com Returned Innocence. São estes os dois temas que vai o ouvinte poder escutar nos próximos minutos. Hoje, Musicália, tal como tem sido o hábito nas últimas sextas-feiras, tem-lhe trazido música para relaxar.

ouvintes, chegamos assim ao final de mais um Musicalia. Vamos fechar com os Gregorians, que nos trazem Moment of Peace, Momento de Paz. Ainda para ouvir também Roxanne, tema do cantor George Michael. É assim que se fecha mais uma edição de Musicalia, em que sinceramente espero que tenha dado assim uma espécie de ponte para começar muito bem o seu fim de semana. Isto claro está sempre na companhia da Rádio Antena. Já a seguir, Diamantino Teixeira traz-lhe mais um Voo Noturno. Fique bem, boa noite e até terça-feira. days are over. You don't have to say your body to the night. Roxanne, you don't have to wear that dress tonight. Walk the streets for money. You don't.